Nós estamos aqui na comunidade Cristã Fogo e Poder. Eu quero que você abra a palavra do Senhor no primeiro livro de Crônicas, no Velho Testamento, no capítulo de número 4, primeiro Crônicas, capítulo de número 4. Para você que me acompanha pela internet, você que me ouve pela rádio, nós estamos aqui no culto de campanha, nós estamos no primeiro dia da campanha. O meu propósito, 1 Crônicas, capítulo 4, leremos a partir do versículo de número 9. 1 Crônicas, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 9. Você encontrou? Diga amém. Graças a Deus. Eu leio com você, diz assim: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Eu vou repetir para você: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Declara comigo: e Deus concedeu o que ele tinha pedido. Amém, graças a Deus. Esta é a palavra do Senhor essa noite. Vamos orar, vamos falar com Deus em oração. Se você puder, coloque a tua mão sobre essa porção da palavra de Deus. Inclina o teu coração diante daquele que sonda os corações. E vamos receber algo de Deus essa noite. Faça a tua oração e peça que Deus fale com você essa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus maravilhoso, eu estou aqui para ministrar a tua palavra, Deus. Mas eu sei, Deus, sem a tua unção, sem o teu glorioso Espírito a falar no coração, a inspirar, Senhor, a pregação desta palavra, o teu filho e a tua filha vai sair do mesmo jeito. Pai, eu não quero impressioná-los. Pai, eu não quero usar recursos, Senhor, de retórica. Não, Senhor, eu não quero entreter o teu povo, mas eu quero falar da tua palavra, porque a tua palavra, Senhor, liberta, a tua palavra transforma, a tua palavra é impregnada de milagres, Senhor, a tua palavra mexe com o coração, a tua palavra desperta o sono, a tua palavra levanta o abatido, a tua palavra cura, Senhor. Assim ministra, Espírito Santo. Fica conosco, fala conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga amém, diga graças a Deus. Quantos creem que Deus vai falar conosco pela palavra dele? Eu creio, porque o Espírito já está ardendo nesse altar. Nós estamos iniciando oravante, 7 semanas, no propósito. E o que é um propósito, pastor? O que é propósito? Propósito é algo que se pretenda fazer ou conseguir. Isso é propósito, é um intento, é um projeto, é uma coisa que eu quero realizar. E o Senhor me colocou no meu coração estar com você durante 7 semanas, buscando algo seu. Por isso que eu não coloquei tema, porque o Espírito inspirou a não colocá-lo, mas você colocar diante de Deus: Deus, esse é o propósito que eu quero bater na tua porta. E a palavra de Deus fala de pessoas como você e como eu, que se achegaram diante de Deus de uma maneira ousada. Pastor, e nós podemos chegar diante de Deus de uma maneira ousada? Querido, Deus está ansioso. Uma coisa que ele tem buscado nesta terra é pessoas intrépidas, pessoas ousadas, pessoas que levantam do seu lugar, pessoas que grudam em Jesus, que clamam a Ele, que batem na sua porta, que levantam as suas vozes e creem que Ele é o autor de milagres. Você crê nisso, querido? Você crê nisso? Aqui eu estou trazendo a vida de Jabes. E se você ler na sua casa, eu quero te desafiar, o livro de Crônicas. Tem muitas pessoas que nem gostam de ler esse livro, porque algumas partes de Crônicas é cercado por genealogias, ou seja, pessoas que sucederam outras pessoas, pais, filhos, netos. É assim uma boa parte de Crônicas. E você vai encontrar aqui no primeiro livro de Crônicas, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, 5, uma sequência de pessoas e de gerações. Mas o interessante é que nesse capítulo 4, aqui não se fala da geração de Jabes, desse homem. A palavra do Senhor, como um tesouro escondido em uma arca, revela dois versículos a respeito desse homem, que não tem genealogia, não tem de onde ele vem, mas tem o que ele é. É como se o Espírito Santo quisesse revelar e ao mesmo tempo esconder algo, para que nós possamos impactar diante da revelação. Olha o que o Espírito está declarando de um homem chamado Jabes. Jabes significa aflição. E nós lemos aqui que a mãe dele fala algo sobre ele. A mãe dele está falando de um tempo de dor. E eu quero que você entenda que a primeira coisa para nós vivermos um propósito de Deus é romper com o passado. Diga para o irmão, para você viver um propósito, rompa com o passado. Agora diga para mim o que você aprendeu. Para me viver um propósito, eu preciso romper com o meu passado. E aqui é interessante, querido, porque o nome dele significa aflição. Era muito comum os hebreus, né, naquele tempo antigo, colocar nomes relativos a uma situação, a um filho. E a mãe de Jabes, não fala o nome dela, mas diz que ela colocou o nome dele de Jabes, porque diz a palavra de Deus, com dores o dei à luz. Nós temos algumas mães em nosso meio. E as mães sabem que gerar filho geralmente é motivo de dor. É um parto normal, é cercado de dor. Mas nós entendemos que nada mais, nada menos é do que ela está vivendo algo, uma sentença maldita lá no Gênesis, porque com dores dará luz a filho. Assim foi por causa do pecado, a sentença da desobediência de Eva, e essa sentença perpetuou em toda a geração. Então é normal a mulher sentir dores. E eu já conversei com algumas mães, elas dizem que a pior dor que se pode sentir. Graças a Deus que eu sou homem. Não vou ter que passar por essa experiência. Mas é verdade, querido, que ela teve outros filhos, a palavra de Deus diz. E a nenhum outro ela chamou de Jabes. Porque o que estava acontecendo aqui, que o parto foi de uma maneira muito intensamente dolorida. Foi uma coisa anormal. Algo que trouxe dor, eu creio, tanto a ela como o filho. Porque naquela época, quando havia um filho numa posição não adequada nascer, porque nós sabemos que a posição adequada é que o filho esteja com a cabeça apontada para sair. Se houvesse, por exemplo, o caso de uma posição anormal, hoje a medicina opta em fazer uma cesariana justamente para não trazer perigo de morte ou nem de dor extrema tanto ao filho como a mãe. Não é verdade? Não é dessa maneira que acontece? Eu creio, a palavra de Deus não nos diz que aquele filho deu um trabalho exagerado. Talvez ele tenha nascido numa posição não normal. Isso ocasionou dor tanto para ele como para a mãe. E ele foi marcado por aquele nome. E todos que olhavam para ele sabiam que ele tinha dado dores intensas. É verdade, querido, que tem filhos que mesmo depois de adulto continuam dando dores aos pais e às mães. É verdade. Aqui eu aprendo que filho às vezes pode ser motivo de dor para as nossas vidas. Trazer dor ao nosso coração. Quando nós estamos enfrentando um filho na droga, um filho doente, um filho, né, num casamento errado, relacionando com uma pessoa errada. Isso traz dor em nosso coração. É o que o Espírito está revelando aqui. Mas Jabes, ele rompeu com o estigma do passado. Ele não queria ser o que o nome foi dado. Muitas pessoas, querido, olha aqui para mim, muitas pessoas têm o passado como motivo de decepção, talvez de rejeição, talvez o teu passado trouxe tanta dor na sua vida E talvez você esteja até marcado pelo passado. Talvez você tenha um nome, mas quem olha para você e de repente você se sente como um jado. Uma pessoa marcada. Uma pessoa que foi defamada, uma pessoa que em um determinado momento da vida teve uma atitude errada. Uma atitude não muito boa. E isso marcou a sua vida. E tem pessoas que com essa marca vivem a vida inteira. Ela sabe e sente que é um jado. Ela é aflição, ela vive uma vida de aflição. Eu não sei se você entrou essa noite com uma marca no seu passado, com uma derrota, uma decepção, uma decisão errada que você tenha tomado na sua vida, com algo que você fez errado e isso marcou a sua vida. Talvez você tenha uma fama não muito boa. Eu não sei o que é, querido, mas o importante é que Jabes rompeu com o passado. Eu estou declarando em nome de Jesus que até traumas do passado, coisas que nós nunca contamos para os outros, de vergonha, Deus está trabalhando na sua vida, Ele está curando, Ele está gerando uma cicatriz nessa ferida aberta. Ele está trazendo um novo tempo na sua vida. Foi o que aconteceu na vida de Jabes. Ele tinha um nome maldito. Ele tinha um nome que caracterizava em sua infância o seu nascimento de dor. Talvez você no passado tenha tido muitas dores. Talvez você ainda carregue com você até hoje. Talvez o seu filho, a sua família tenha alguém estigmatizada com Jabes. Aflição. Mas o Senhor vai anular essa maldição na sua vida. Eu quero proclamar que a tua parentela não será conhecida como Jabes, motivo de dor e aflição. Eu declaro sobre a tua vida que a tua vida financeira não vai ser conhecida como Jabes, dor e aflição. Eu declaro que o teu espírito vai ser um espírito excelente. A palavra do Senhor declara no versículo de número 9 que Jabes foi mais ilustre que seus irmãos. Embora ele tivesse um nome que significasse aflição, dor, lamento, pesar, diz que ele propôs ser mais excelente. Aqui é um segredo, querido. Você precisa querer ser abençoado. Pastor, o que você está falando? Você bebeu? Você cheirou? Você fumou crack? Não. Eu estou lúcido, querido. Mas tem pessoas que não são abençoadas porque eles não se propõem a querer ser abençoados. Você sabia disso? Eles não determinam em querer estar diante de Deus batendo atrás da sua bênção. Ele fica, ah, vou empurrando, está indo. Ah, não sei nem por que eu vou na igreja. Quem sabe um anjo, em um determinado dia, me toque. Quem sabe Deus manda um mensageiro para me perguntar, o que eu quero? Mas tem pessoas audazes que propõem a buscar o que Ele quer. Que saem da sua zona de conforto e não aceitam uma ação de Satanás como a coisa final na vida dele. Uma pessoa, uma mulher e um homem de fibra, que diz, Senhor, eu não aceito essa maldição imposta pelo diabo. Eu não aceito essa situação imposta pela vida. Eu quero sair dessa área e eu creio que teu braço é forte e ele não está encolhido para que não me possa abençoar. A palavra ilustre é a mesma palavra glória. A raiz da palavra hebraica é a mesma coisa. Que ele buscou glória. Ele buscou ser glorioso e não medíocre. Ele buscou ser abençoado. Ele buscou a excelência. Diga para o irmão, você precisa ser excelente. O que é ser excelente? É ser melhor. Eu preciso ser o melhor cristão. Eu preciso querer ser o melhor pai de família, uma melhor mãe de família. Eu preciso querer ser o melhor profissional. Depende de mim também receber a bênção de Deus. Como é que Deus vai te dar a bênção se você não está preparado para receber? Como é que você quer ser uma família abençoada se você não propõe ser o lugar da referência da bênção? Que você não coloque-se na sua posição e diz, Deus, a minha família vai ser abençoada porque eu proponho ser o começo da bênção. Deus, eu proponho ter uma vida abençoada financeiramente, mas eu proponho ser excelente no que eu vou fazer. Senhor, eu proponho receber a minha cura, mas eu proponho também ter uma aliança contigo. Eu proponho receber de ti o teu reino e propagá-lo. Eu proponho ser um crente de verdade. Senhor, eu quero ser cheio do teu espírito, mas eu vou estar batendo na tua porta, porque eu sei que tu sempre abres a porta quando alguém bate. A vida de Jabes, embora não se fale nada, apenas dois versículos da Bíblia, mas fala de uma oração Por quê? Que o Espírito Santo o inspirou a falar de uma oração. Porque aquele homem, eu creio, era repleto de orações. Foi tirada uma específica, uma atendida. Querido, se você quer o milagre de Deus, aprenda a orar. Em 1 Tessalonicenses 5,17, diz a palavra de Deus, orai sem cessar, a todo tempo. Pastor, quando eu oro? Eu oro na hora que eu levanto, eu oro agradecendo o alimento. Na hora que eu entro para trabalhar, eu já estou abençoando o meu serviço. Na hora que eu encerro, eu abençoo. Eu venho para a igreja, eu oro para receber a palavra. Eu saio daqui agradecendo a palavra recebida. Eu, antes de dormir, eu oro abençoando o meu dia, agradecendo e pedindo proteção para Deus. A todo tempo eu estou em comunhão com Deus. Nós precisamos aprender a orar. A bater na porta, oração é comunicação com Deus. Como é que você pode receber algo do Pai se você não fala com Ele? Aqui é Deus falando com você. Mas o Espírito Santo te pergunta essa noite, como é que você quer receber algo de mim se você não fala comigo? Eu te conheço muito bem, mas você precisa me conhecer através da oração. Lá eu derramo paz, lá eu derramo visão, lá eu derramo revelação. Lá eu ouço a tua oração, lá você recebe cura, restauração e a vitória para a tua vida. Lá você recebe libertação da opressão do maligno, direção para a tua vida. Ela marca da vida dele. Você quer me abençoar de verdade? Levanta a tua mão e responda para mim, sim, Espírito Santo. Então, aprenda a ser uma pessoa de oração. Aprenda a ser um homem, uma mulher que bate na porta do céu. Porque a palavra de Deus instrui, pedir, dar-se-vos, buscar e acharei, batei e a porta será aberta. E aqui, quando eu olho para esse texto, muitas pessoas observam e acham que a chave do texto aqui é o nome, Jabe, ou talvez a mãe, ou talvez a oração que ele fez. Mas sabe qual que é a chave do texto aqui? A coisa principal aqui? E por que que ele é diferente? Por que ele se tornou mais excelente que os seus irmãos? Porque ele aprendeu o princípio. Ele invocou o Deus de Israel. Diga comigo, ele invocou o Deus de Israel. Agora declara, para mim ser abençoado, eu preciso invocar o Deus de Israel. Quando eu aprendo isso, essa maravilhosa chave bíblica, eu entendo como os homens do passado foram abençoados. E eu me coloco na mesma posição. Quando eu observo a vida de Jabes, ele me traz assim na mente uma outra pessoa, Jacó. Jacó, de uma certa maneira, fez a mesma coisa. Ele propôs, diante de Deus, ser abençoado. Diante de Deus, ele propôs uma coluna e disse, Deus, me abençoa. Eu estou indo para a terra estranha, me abençoa. Eu retorno para ti, meu diz. Senhor, diante de ti, eu vou ser fiel, porque eu sei, Senhor, que essa coluna é um símbolo da minha fidelidade. Quando eu falo do Deus de Jacó, o Deus de Israel, não é um Deus qualquer, querido. Não é um Deus de gesso, que tem olho e não vê, tem ouvido e não ouve, tem boca, mas não fala, e tornam-se todos iguais. Mas Deus está falando aqui pelo Espírito Santo de um Deus vivo. O Deus das alianças. Declara comigo, Deus das alianças. Diga para alguém ao teu lado aí, o teu amigo, o teu irmão. Diga, o teu Deus é um Deus de aliança. O que que o teu Deus é? Diga para mim. Deus de aliança, Deus de pacto. Deus de conselho. Deus tem compromisso com quem tem compromisso. Jabes invocou o que estava escrito na palavra. Na época dele, ele sabia das promessas de Deus e ele propôs a receber as promessas. Tem muitas pessoas que sabem das promessas de Deus, mas ele não se propõe a receber. Ele não se coloca na posição de ser abençoado. Ei! Coloque-se na posição de ser abençoado. Querido, você não está entendendo o que eu estou falando. Deus já propôs te abençoar. Ele já propôs isso no dia que ele te achou. E no coração dele já falou assim, eu quero te abençoar. Mas por que eu não sou abençoado ainda, pastor? Porque você ainda não despertou para essa verdade. Eu preciso estar na posição da bênção. Eu preciso relacionar com Deus. Eu preciso deixar de uma vida infantil cristã e começar a relacionar realmente com Deus. A ter compromisso com a sua palavra. A ser obediente às suas instruções. A acatar a sua palavra. e Ele ser a direção da minha vida. Aí eu recebo a minha bênção. O Deus das alianças, o Deus de Jacó, de Abraão, de Isaac. Era assim que os homens clamavam. O Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Quem é esse Deus? É o teu Deus? Fala assim, Senhor. Diga comigo, Senhor. Eu proponho a te servir, a ter uma aliança contigo. Traz sabedoria ao meu coração, Senhor, porque eu creio que como Jabes propôs ser abençoado, eu creio que tu, Senhor, já propôs a me abençoar. Eu declaro que a bênção de Deus já está estendido, a cura, a libertação, o milagre na tua vida. Eu creio em nome de Jesus que a vitória já está batendo na tua porta. Abre essa porta, porque Deus está batendo e está dizendo para você: há um milagre disponível no meu altar. Oh, Ramanayas, Ria Lamanás, Andequiandebás. Deus propôs te abençoar. Diga comigo: eu preciso ser a pessoa que Deus quer abençoar. Você não está entendendo? Deixa eu te dizer, Deus está sondando a terra. Ele está assim buscando pessoas como Noé. Ah, é aquele lá, eu quero abençoar. Mas hoje ele olhou para a tua vida. Está esperando um sim teu. E dizer: Deus, eu quero. Quantos querem ser abençoados? Ah, ele te achou essa noite. Ele propôs te abençoar. Mas você precisa aprender algo. Para você ser abençoado, não faça uma oração qualquer. Aprenda a não fazer oração de tolo. Você conhece pessoas que falam, falam, falam? Você deve conhecer pessoas que falam, falam, falam e você nunca sabe o que ela quer dizer? Você conhece pessoas que vai na sua casa? Fala, fala, fala. Aí ele vai embora e fala: mas o que ele falou? Não aproveitou nada. Nossa, que matraca, que língua solta. De vez em quando nós nos comportamos dessa maneira diante de Deus. Falamos, falamos, falamos, falamos, falamos, falamos, e Deus fala: o que ele quis, na verdade? O que será que ele quer? E fala, fala, fala, fala, fala, fala. Você sabe qual oração que Deus atende? Tem muitas pessoas que se enganam. Qual oração que Deus atende? A sua Bíblia fala qual oração que Deus atende? Fala. Tudo que gere glória para Ele, e não somente para nós, Ele atende. Se você pedir: ah, Deus, eu quero um carro, porque tem um vizinho lá que comprou um carro novo e quer passar inveja nele. Pode esquecer, né? Se for para gerar inveja, orgulho e arrogância em ti, isso não é bênção, é maldição. Será que Deus vai te abençoar dessa maneira? Mas quando você fala: Deus, eu estou precisando de um carro, eu estou precisando de uma porta aberta, porque eu quero ser um dizimista na tua casa. Deus, eu quero uma família unida, porque nós precisamos, Senhor, fazer parte desse teu reino. Senhor, eu quero uma família santa. Senhor, eu quero essa minha enfermidade curada, essa enfermidade da minha família curada, porque eu e a minha casa vamos servir o Senhor. Tudo o que eu quero, Senhor, é que eu diminua e o teu nome cresça. Ah, querido, quando você começa a fazer essa oração, quando você buscar a glória de Deus e não a sua, você vai entender que o coração de Deus está aberto, mas arreganhado. Ele está assim disponível. Que as bênçãos serão tão grandes que eu estou profetizando: derruba os teus celeiros pequenos e faça celeiros grandes, porque a bênção de Deus vai impregnar a tua vida, querido. A palavra do Senhor diz que tudo que gere glória para Ele, Ele está disposto a atender. Porque Ele não tem compromisso, querido, com pessoas egoístas, com pessoas materialistas que só querem ter por ter. Querem ter por ter. Você está entendendo o que eu estou falando? A palavra do Senhor diz em Jeremias capítulo 9, a partir do versículo 23, diz assim a palavra de Deus: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça nesta terra, porque destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. O salmista do Salmo 34, versículo 2, ele diz assim: a minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Salmo 44, versículo 8, diz a palavra de Deus: em Deus nos gloriamos todos os dias e louvamos o teu nome eternamente. Você quer ser abençoado de verdade? Você quer ser abençoado de verdade? Então proponha: Deus, eu vou fazer isso, mas tudo quanto eu fizer, eu quero render graças. Eu quero falar para todo mundo: foi Deus que me deu. Tem pessoas, querido, que ganham um negócio de Deus. Eu chego em casa: ah, pastor, Deus te deu um carro? Eu falei: não, deu não, o carro é dele, não é meu. Não é meu. Deus dá e Deus tira, querido. Nós precisamos entender isso, que tudo deve se dar para a glória de Deus. O alimento que nós estamos alimentando é glória de Deus. Pai, te agradeço. Aprenda a fazer isso na sua refeição. Pai, eu agradeço o alimento neste dia. Abençoa todos que vão alimentar. Nunca deixe faltar esse pão, porque teu nome é glorificado nesta casa. Deus, eu te agradeço pela cura. Eu quero bater palma, eu quero contar para todo mundo. Eu quero dizer que meu Deus é um Deus verdadeiro. Você está me entendendo, querido? Começa a declarar para todo mundo. Você vai ver como é que os milagres de Deus vão ser derramados. Use a tua boca, a tua vida, a tua ação, os teus pensamentos para louvar o nome do Senhor. Você quer ser abençoado? Você quer ser abençoado? Aprenda a focar no que você pede. Ah, Deus, abençoa. Você abre uma porta ali, outra colá. Abençoa aqui, abençoa colá. Senhor, cura aqui, mas cura colá. Mas... não, não sei se eu quero cura da dor de cabeça, se eu não leio esse ar. Hoje eu... não, não sei. Eu não sei o que eu quero. Ah, vai abençoando assim, de uma maneira geral. Deus ouve a sua oração, convive e ouve, querido, ele ouve tudo. Mas aprenda a ser específico. Aprenda a bater na porta que você está necessitado. Aprenda a bater com convicção: Deus, é essa porta que eu estou batendo. Deus, abre essa porta para mim, Deus. Abre essa porta. Mas eu faço uma aliança contigo, Senhor. Vai ser aberta, mas vai o teu nome ser glorificado. Deus, cura a minha casa, a minha família. Mas, Senhor, eu vou virar uma tagarela do teu milagre. Eu vou falar para todo mundo, Deus. Eu quero proclamar as quatro ventos. Ah, você vai ver como é que o milagre começa a romper na sua vida. Mas seja específico. Quando Salomão fez uma oração a Deus, ele disse: Deus, me dá sabedoria. Ele olhou, observou de tudo que ele precisava. Ele disse: eu preciso, neste momento, sabedoria. Aprenda a ter prioridades nas suas orações. Tem pessoas que oram coisas tão fúteis, o que é importante é desprezar. Está orando por coisa que não precisa. Ai, Deus, eu estou precisando de uma televisão de 42, porque essa de 32 já está pequena. Hã? Ai, Deus, eu estou orando porque eu gosto de carro motor alto. Querida, aprenda a focar na oração. Olha a tua vida. O que, que realmente você está precisando? Se é um renovar espiritual? Se é realmente uma cura? Aquilo que está trazendo problema? O que, que é que você está buscando? Senhor, eu preciso de uma porta, porque, Senhor, eu não quero deixar o teu nome envergonhado. Eu não quero ser um crente que deva por aí. Senhor, eu estou precisando disso, mas eu quero honrar o teu nome. Jesus nos ensinou a orar dessa maneira especificamente. Pai que está no céu, o pão de cada... olha, necessidade de pão de cada dia nos dá hoje. Perdoa a minha falta, porque quando eu não perdoo, eu não posso ser perdoado. Venha o teu reino. Estabeleça a tua verdade na terra. Ajuda, Senhor, e me livra do mal. Livra do maligno, senão eu estou morto. Olha a oração de Jabes que ele faz, querido. Olha o foco da oração desse homem. Ele diz: porque Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo... uma oração. Ele fala cinco coisas aqui, mas preste atenção, coisas precisas. Ele diz: Deus, me abençoa. Lembra que eu disse para você no começo? Eu quero ser abençoado, mas eu preciso ser uma bênção também. Eu quero ser abençoado pelo Deus poderoso, eu preciso ser um crente de verdade. Eu preciso acertar o que está errado. Por que que Deus ouviu a oração dele? Porque ele foi o que ele tinha pedido a Deus. Ele propôs a ser o que ele era, ou o que ele não era, a maldição que ele era. Senhor, se me abençoares, muitíssimo. Ele disse: se meus termos amplificares. Ele foi específico, ele pediu: Deus, me atenda às minhas necessidades básicas. Não deixe, Deus, eu passar fome. Senhor, eu não tenho dinheiro para internar meu filho, eu não tenho condições de levar em lugar nenhum, Deus, mas tu és a minha provisão. Deus, eu não estou conseguindo trabalhar por causa disso, Deus. Essa perseguição que está acabando com o meu espírito. Deus, eu oro, Senhor, faça a tua justiça. Nós precisamos ser específicos, querido. Ele disse: se eu termos amplificado e a tua mão for comigo. Sabe o que ele está falando aqui? Senhor, nada vai dar certo sem a tua mão comigo. Você precisa aprender isso, querido. Quanto esforço nós fazemos e quantas decepções nós temos, porque sempre nós confiamos nas nossas mãos. O Salmo 118 diz assim: felizes os que confiam no Senhor e não nos príncipes. Felizes são os que botam a sua confiança em Deus. Querido, querida, onde está a tua confiança? Está na força no teu braço? Está na tua inteligência, na tua capacidade, no teu conhecimento? Você quer vencer de verdade? Aprenda a desenvolver dependência. Deus, eu estou começando uma obra. Eu sei fazer muito bem, mas Deus, eu sei também que a tua mão, que o negócio vai dar certo e não vai falhar de maneira alguma. Deus, eu estou indo para um consultório médico, mas eu sei que no final sempre é tu que opera. Deus, eu coloco a minha vida na tua mão. Deus, eu estou começando essa jornada. Deus, eu não tenho condições de pagar essa conta, mas tu és o Deus que supre toda necessidade. Coloca a tua mão na frente, Senhor. Coloca a tua mão em tudo que for fazer. Deus, coloca a tua mão e não a minha. Porque se você colocar a tua mão, Deus, eu sei que a coisa vai prosperar. Eu sei que a vitória vai vir. E eu sei que o milagre vai acontecer. Você crê dessa maneira? Você crê dessa maneira? E ele diz: e fizeres que do mal não seja frito. Ou seja, me livra do maligno. Tem muitas pessoas que acham, sabe, querido, dois erros que os homens cometem em relação ao diabo. Dois erros fatais em relação ao diabo. Primeiro, é crer que o diabo é todo poderoso. Tem pessoas que veem um macumbeiro, um feiticeiro, e começa a bater as canelas. Ai, meu Deus. Se ele me viu, acho que ele fez um trabalho para mim. Tem gente que vive isso. Pirado com esse negócio. Ai, minha vida está amarrada porque o capeta fez um amarro na minha vida. Amarraram minha boca, pastor, na boca do sapo. Eu estou enrolado. É tudo isso. É o diabo, ele vai me destruir. Bom, o diabo como todo poderoso. Segundo erro é achar que o diabo não tem poder nenhum. Tem que falar assim: não, que é isso, diabo? Sou crente. Querido, o diabo não tem medo se você for crente. A única coisa que o diabo tem medo é de pessoas que têm alianças verdadeiras com Deus. Falar que é crente, meu irmão, está todo mundo falando. Tem até lambada gospel agora. Tem até funk gospel, as irmãs estão lá. O diabo está lá batendo palmas. O diabo cantando e as irmãs. Que irmã, querido. A coisa degringolou, sabe? Hoje todo mundo é crente. Virou moda. Você sabia? Mas, querido, cristão de verdade, por isso que essa igreja chama comunidade cristã. Cristão significa parecido com Cristo, semelhante a Ele. Falar que é crente, todo mundo diz. Ser filho de Deus são poucos. Por isso que Jesus falou: muitos são chamados, poucos serão escolhidos. Muitos entram pela porta larga, pelo caminho largo, que traz destruição e opressão maligna. Mas são poucos que encontram a porta estreita e o caminho estreito. Mas eu dou graças a Deus, querido. Olha aqui para mim. O diabo não é todo poderoso. É bem verdade também que ele é um ser que tem determinado poder. Isso é verdade. Ele é mais forte que você. Mais inteligente que você. Mais astuto. Tem uma paciência, que é uma virtude que nós podemos até aplaudir nele. Porque ele é paciente. Ele afasta um pouquinho e lá vem ele de novo. Afasta um pouquinho e lá vem ele de novo. Afasta um pouquinho e lá vem ele de novo. Mas a palavra do Senhor diz em 1 João 3,8: quem comete pecado é do diabo, para isso manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. A palavra de Deus diz em 1 João, no capítulo 5, a partir do versículo 4, diz dessa maneira: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é Filho de Deus? O teu Senhor é Jesus, o teu Senhor é o Deus poderoso. Querido, creia, a vitória é iminente na tua vida. O diabo vai cair por terra, O diabo, o inimigo da vossa alma, já está sendo derrotado. Essa doença não é para morte. Ele não vai destruir a tua finança. Deus vai abrir uma porta. Deus vai estabelecer um novo tempo. Deus vai trazer vitória na tua vida. Você crê nisso? Diga glória a Deus, aleluia. Eu creio. Deus tem vitória para a tua vida. O diabo levantou, mas como sempre ele vai cair. Ele se manifestou para perder. Eu estou terminando. Por último, ele diz que o futuro seja melhor que o passado. Ele diz dessa maneira: e fizeres que do mal não seja aflito. Ele lembrou do nome dele de novo. Porque o nome dele, a palavra no hebraico, o nome dele é a mesma palavra, da mesma raiz, aflição. Ele estava dizendo: Deus, que o meu futuro não seja a sentença que foi colocada sobre mim. Porque o diabo sempre quer colocar uma sentença de maldição na tua vida. Você sabia, querido? Olha aqui para mim. Isso é sério. O diabo quer colocar uma sentença de maldição na tua casa, na tua vida financeira, na tua saúde, no teu espírito, na tua paz. Ele sempre quer infernizar. Ele sempre quer destruir. Porque tudo que traz tristeza, desgraça, miséria, quem é? É o diabo. E ele quer amarrar você nesse passado. Nasci pobre, morri pobre. Não. Meu pai era pobre, eu sou pobre, eu vou morrer pobre. Meu pai era miserável, eu vou ser miserável. Todo mundo morreu com essa doença, eu também vou morrer. Todo mundo na minha família foi desgraçado, eu também vou ser desgraçado. Todo mundo na minha família foi Jabez. Aflição. Eu também vou ser aflição. Um ciclo de maldição. Já viu isso, pessoas? Ah, meu pai também era assim, minha mãe era assim, meu avô era assim, meu bisavô. É normal. O diabo que colocou isso na sua mente, que é normal viver em desgraça, que é normal viver derrotas. Mas a palavra de Deus não diz dessa maneira. Romanos 8:1 diz a palavra de Deus: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Segundo aos Coríntios 5:17, diz a palavra de Deus: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Eu declaro na tua vida, vida renovada, tudo vai se fazer novo. Deus tem uma porta aberta, Deus tem um futuro melhor, Deus tem uma vitória na tua vida. Você crê dessa maneira, querido? Levanta a mão e diga: sim, Deus, eu creio que há uma vitória na minha vida. João 10:10 diz a palavra de Deus: o ladrão não vem a não ser para matar, roubar e destruir. Jesus disse: eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Para que Jesus veio? Declara: vida e vida com abundância. O que Deus vai dar para mim, pastor? Vida e vida com abundância. Na minha casa, o que é? Vida e vida com abundância. Na minha vida espiritual, vida e vida plena. A palavra de Deus diz que Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Lhe propôs ser abençoado. Pergunta para o irmão: você quer ser abençoado? Você quer de verdade? Ele disse: sorriu. Como é que você faz o rosto dele? Dá uma olhada de novo. Diga para ele: você quer ser abençoado? Você quer, querido, ser abençoado? De verdade? Olha para ele, pergunta de verdade. Dá uma boa notícia para ele: Deus quer te abençoar. Glória a Deus! Ele disse no meu espírito: eu quero abençoar aquela mulher. Eu vim aqui para abençoar um homem. Ah, pastor, o que eu preciso? Você precisa só estar diante de Deus. Ouvir a palavra, direção, propor ser o que ele é. Querido, porque eu estou profetizando que tudo que o diabo tem feito até agora, essa sina de Jabez, aflição, maldição, falência, derrota, eu declaro em nome de Jesus que está rasgada toda carta de acusação. Eu declaro que todo amarrio da tua vida está sendo desfeito e toda maldição anulada, porque quem encontrou Cristo tem que ser vencedor. Coloque-se de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Querido, olha aqui para mim. Deus está fechando uma aliança. Você fala: amém, está feito o negócio. Uma aliança de vitória na tua vida. Você recebe isso? Amém? Você recebe isso? Diga: eu recebo em nome de Jesus, eu recebo a tua vitória, a tua cura e a tua libertação, o teu favor, Deus. Eu creio, querido, que o teu propósito, você vai escrever nesse papel, Deus está selando com o sinete dele. E o diabo já saiu correndo daqui envergonhado. Ele vai contar para a cambada dele. Perdeu a coisa, hein? Ele tinha proposto se amaldiçoar. Deus veio cá e propôs se abençoar. E quando Deus opera, quem impede? Entre em contato conosco. Ministério Fogo e Poder. Fone 35 84 04 8175, ou acesse o nosso site www.ministériofogoepoder.wordpress.com, ou nos envie um e-mail ministériofogoepoder@gmail.com.